olhando, te observando. Você é a musa que sonhei na vida pra estar comigo. Eu fico imaginando eu te namorando. Minha vida seria a melhor do mundo. Eu estou sonhando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Neste dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando. Fico me lembrando da gente conversando, mas nunca imaginei que aquela gata linda estivesse me olhando. Mas fiquei sonhando ao te ver me olhando. E depois do seu comentário lindo, eu fiquei sonhando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Nesse dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Nesse dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Nesse dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Nesse dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando.